Salvador, SAS 3858, portão 612, puxa back acionamento. Autorizado, reporte táxi 3858. Reportar táxi 3858. Ajustado no 05. Mil pés reduzindo, web 67 Salvador, boa noite, eu tenho 3455. 3455, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento de 220 graus, 89. Além de decola 28, eu tenho 3455. Web 6748, vetoração para sequenciamento para direita para o 070, limite localizador. Sou vetor direita 070, limite lock, web 6748. Salvador, TAM 3603 para o push, acionamento, posição número 7. Coordeno com a equipe de parte, tem aeronave da companhia executando no 612. Assim que o mesmo concluir, você pode iniciar seu pushback em Farm Taxi, TAM 3603. Coordenação vai iniciar, o 3603 vai informar quando pronto para o táxi. Salvador, boa noite, gol no 604, informação eco. Gol no 604, boa noite, aciona a identificação, desça ao nível 040, chegada Karen. Identificou 040, Karen, no 604. Estabilizado no localizador, visual web 6727. Web 6727, agora com a torre 183. 183, boa noite. Boa noite. Web 6748, desça 2000 pés, ajustado no 095. 2000, Web 6748. Lado final, continua a aproximação, cheque o trem. Passando travado, 6727, passando a chegar. Querido, o pouso, pista 28, vento de 220 graus, 12 nós e pista molhada. Qual o vento, por favor? O vento 220 graus, 10 nós. Sente, 6727. 3455, decola aos 38, controle 19, decimal 8. 19,8, obrigado, boa noite. Para o táxi, até 3858, tem 41 a bordo, Teresina, 4 horas e 15. 3 táxi autorizado. Ingresso primeiro à direita via pátio de cargas. E depois ingresse na Kilo Alfa e ponto de espera Chame a Torre 11830, TAM 3858. Gente, direita, parte de cargas, esquerda na Kilo, direita na Alfa, ponto de espera 23, TAM 3858. Correto. Salvador, TAM 3662, para o táxi, 98 a bordo, alternando Fortaleza, 2 horas e 45. 360, tá 3455. Azul 4071 no centro Recife, 1288, 1264. 2288, 2644, 0, 7, 8. Eita, contorna, pós-carga, entendeu? 20 quilo para o ponto de espera da 28. No ponto de espera 18, 1830, tan 3662, entendeu assim? Ok, contorna a ilha à sua direita, seguirá a aeronave da companhia que já estará taxiando via parte de cargas, ok? Seguirá mesmo, posteriormente, interseção Kilo Alfa, ponto de espera, torre 1830, boa noite. Boa noite, obrigado, à direita, segue a aeronave, grato. Quatro. 6748, está autorizado, Elias. 7, aguarde cópia. O Mike Bravo uniforme no pátio da Baité, aguarde cópia. 6727 no solo, os 41, no livro à esquerda, chama 1219 o solo, mantendo posição antes da Alfa. Esquerda 1219 antes da Alfa, 6727. Já estabilizado, 6748. Sente, web 6748, aguarde transferência. Aeroporto Internacional de Salvador. Solo Salvador, boa noite, web 6727, liberando sua escuta. Web 6727, ingresse na Alfa e reporte antes da Juliette, 6727, agiliza o táxi. Alfa antes da Juliette, 6727. Do 3858, observe o objeto que está ingressando na Alfa, ceda passagem ao mesmo. Cede passagem ao objeto na Alfa 3858. Salvador, 3603, está pronto para o táxi com 4 horas e 21 de autonomia, alternando Galeão, 72 a bordo. Sem táxi autorizado, ingresso primeira direita via pátio de cargas, ponto de espera da 28, chame torre 1830, TAM 3603. Via pátio de carga, no ponto de espera da 28, vai chamar 1830 ou 3603. Afirmativo. São 3455, passando 130, agora com o centro Recife, 1288, 1264. 1288, 1264, obrigado. São número 4, 6727. Minha fala, 157, bound to Anto. Europa 083, call cadent, and send to level 060, on repeat arrival. System Caraval 060 on EPIT arrival, identity Europa 083. Chamar a torre, 6748. Web 6748, torre no 183. Boa noite. Gol no 604, 2000 pés, está autorizado de LS, ajustado 1205, repórter estabilizado. 2010 no 5, chamada estabilizado, gol no 604. Pouso web 6748, abaixa a travada. Prova uniforme, me escuta. O nível 200 até quantas milhas? 350 milhas. Onde modifique e prossegue visual no 45, correto? 085 então. Sente. O plano conforme para barreiras 200 após modifica 085, visual decola no 7, curva esquerda, saída Momo Alba após DCT. Frequência do controle 119.8, a torre 118.30, seu transponder 5444. Mike Bravo, uniforme. .258, alinha e mantenha. Alinha e mantenha, 3258. Livre, chame torre 118.30 para ataque e decolagem. Mike Bravo, uniforme. No 604, prossegue no LS, aguarde transferência. No 604. 6748, salas 46, esquerda 219, só. Obrigado. Solas 46, 129, sola esquerda. 8, Nicolau, nas suas. Sente, tem táxi autorizado Alfa Juliette, aguarde a definição do portão. Alfa Juliette, nas suas portas. Só pra reportar, tem um pássaro aqui, bem na posição aqui. Por fim, eu não entendi. Pássaro? Em cima da pista. Só não sei a taxiway que eu liguei aqui. E na entrada da taxiway tem pássaro sobre a pista, pássaro morto, não é isso? Não, sobrevoando. Tá sobrevoando, sente. Torre 183. 183, eu também 04. Torre Salvador, boa noite. Jogou 1604, final da 28, embaixo travado. Sente 604, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, é o grande Golfa. Diga, grande comandante Rick. Falou. 3858, decola aos 48, controle 19, decimal 8. 19,8. 604, vento de 230 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 28, pista molhada. Tem pouso autorizado na 28, gol na 604. Tô indo, Ricardo. O colega vai dar seu pouso aí. Um abraço, bem-vindo. Alô, Gonçalves. Um abração, prazer falar contigo. Valeu. Temperatura 0 8 3 2 0 9 descend 3000 feet QNH 1015 release 2 0 9 descend 3000 feet QNH 1015 0 8 3 1 2 1 Autoriza ao TAM 362 alinhar após a passagem do gol? Autorizado, né, Matheus 2? Me mantém, TAM 362. O Webjet 6748 pode ingressar na Juliette, seu portão de número 909. Para o 09, o 48. Solo Salvador, TAM 3152. 3152, adiante. Coordenação para Recife 330. 330, Recife, aguarde cópia, prepare Aron Melim. É, Aron. Aron, transição Melim. Ok, Aron Melim, obrigado. Portugal 157, call cadet, center level 050, EPTO level. Identing, down level 50 to EPTO arrival, Portugal 157. 10-9. Livre decolagem, o TAM 3662. TAM 3603, não pode esperar da 28. 3603, ali mantém. Ele aí mantém após a rolagem do TAM 3603. TAM 3858, chame agora o Centro Recife, frequência 125.45. Boa noite. Decolada 53, chama o controle 1935. Formando a frequência, controle? Correção 198. 198, boa, boa noite. Boa. Uniforme ciente, manter posição 17, aguardando instruções. Portão 3, obrigado. 4, completa a final do ILS, chame a torre 186, bom posto. 18-6, TAM 3654, obrigado, até já. Decolada 28, com curva direita, perfil da saída Aron, transição Melim. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.30. Seu código transponder 5451, 3152. Recife autorizado, 330, perfil 5828, curva direita Aron Melim. 198, controle 1832-5451 acionado. Correto, informe pronto para puxa acionamento. Pode dar. Está 3662, a possibilidade de voar pro de Melim? Mantém o perfil da saída, TAM 3662, aguarde coordenação. Manterá. 3654, quanto à aproximação 28, ajuste no 0 no 5, reporte visual. Ou no 0 no 5, sente, TAM 3654. Meia 3, decolado ao 55, chame controle, 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite, 3603. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3603 decolou, cruzando 1800 para o 380, na Golevão. Boa noite, TAN 3603, contato radar, saída Gol e subo nível 380. 380, 3603. Direito, intercepta 320 e afasta. Pega da palavra direita, 320, afastando, mata para o uniforme, para aqui para a aeronave cruza 190, afastando o policial. Consegue cruzar o 110 antes das 15 milhas? Afirmativo. Certo. Não autorizado por 3603. Mantém o perfil da saída, TAN 3603, aguarde coordenação. Grato, 3603. Pelo parceiro 83, establish localize, 28. Europa 083, call tower 118, decimal 6. 118, decimal 3, Europa 083, obrigado, boa noite. 118, decimal 6. 118, decimal 6, sorry, boa noite. Lord Tower, Europa 083, boa noite, establish localizer for runway 28. TAN 3603, chame agora o Centro Recife na frequência 1288 e alterna 1264. 288-264. Lord Tower, Europa 083, boa noite. 5-4, boa, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, autorizado táxi, 3-5-4. One, one, eight, decimal, six. Yeah, we tried, but no answer, we'll try again. Tower, Europa 083, boa noite. Portão 3, autorizado, reporte táxi. Gente, está autorizado, 3152. Roger, Europa 083, no answer, 118.6. Roger, call tower 118.3. We'll try, thank you. Roger, tower, Europa 083, one night, 4.5 miles south, on final, 28. Europa 083, Flight Land, runway 28, wind is 200 degrees, 12 knots, runway is west. Flight Land, runway 28, Europa 083. Seat on QNH 1015, will report, established on localizer in Portugal 157. Salvador, boa noite, web 6727. 27, boa, só um minuto. Sete, dois, sete, prossiga. Centro da informação Foxtrot para Confins 240. Qual horário do plano do 6727? A hora foi aos 2330, 30 minutos atrás. Cliente, 6727. Pode confirmar a saída para 27? A saída vai ser agora, eu vou só confirmar a transição devido à pista 28. Certo. Colagem 220 com 12 vento. Europa 083, we made my frequency, taxi via Bravo, taxiway Alpha and Juliet to gate 10. Bravo Alpha, Juliet 10, Europa 083. Uniforme decolado 02, vai fazer o perfil pela direita, chama controle 19-8, boa viagem.